Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em Vala de la Faria, aqui é Joel Suk, lá e vem esse baitola com essa luz alta de novo. Aqui é o Jota e eu continuo odiando os videogames da Microsoft. Vai começar. Aqui é o Telos e eu odeio cagar. Bichão que faz mais. E aqui é o Maru e eu assisto trailers. Aí, cara, eu também deixei dessa mania. Às vezes. Tá raiva mesmo, viu, cara? Merda. Mas tem uns que enganam mesmo. E no episódio de hoje, a gente vai continuar um assunto mega antigo no AsilaCast, né, cara? Vamos falar sobre coisas que ainda dão raiva, rapaz. Ainda. Ainda deixa o cara nervoso, né? Na verdade, se for ainda, então a gente vai ter que contar as mesmas histórias de novo. Vai se fuder. É, mano. Porra, velho. E-mails. Tá tudo errado. Correio. E vamos para a primeira leitura de e-mails do AsilaCast de 2012. Finalmente o Asila retornando. Felizmente nossas férias terminaram, mas foi por uma boa causa. Pois é, cara. O Asila aí demorou mais uma semaninha pra poder entrar no ar, né? Aí não foi à toa. Né? Mas se bem que pra quem acompanha podcasts, pode perceber que esse é o cronograma normal, né? Todos os podcasts só vão voltar essa semana e a gente até poderia ter começado antes, mas a comunidade podcastiniana pediu pra gente acompanhar o calendário oficial. O sindicato, né, ligou pra gente. Pois é. E aí, vocês vão voltar qual dia? Não, dia 6. Não, pode não, só, né? Volta só no dia 13, mas senão vocês vão pagar a multa, né? Então... Sendo que quando o cara perguntou pelos honorários atrasados, a gente desligou. E a gente tem que agradecer também aos ouvintes, né, cara, que esses bichos esperaram até agora. Não, foi? Não, pois é, a gente tem muita coisa a agradecer, porque essa semana, né, agora terça-feira, a gente foi convidado e a gente participou de mais uma palestra, né? Pois é, cara, a gente participou de uma palestra sobre jogos de PC, cara, com o Jurandir Filho na mesa. Olha aí, cara, nada mais nada menos do que Jurandir Filho do Rapadura Cast, né? Pois é, cara, a gente agradece muito a ele pelo convite também, né, cara? Quem não conhece o Cinema com Rapadura, né, dê uma conferida, é um... Eu, na minha opinião, é, né, o maior portal de cinema do Brasil, fica aí a dica. E a gente também, além da palestra aí do Jurandir, né, cara, a gente foi convidado também pra outros eventos que a gente não vai divulgar agora, né? É, porque tem aquela superstição que o cara disse antes, né, e tal, o pessoal já sabe... Mais uma dica relevante, cara, da gente dizer que quem ainda não acompanha a gente aí no Twitter, Facebook, acompanhe, porque, por exemplo, essa palestra do que a gente fez na Secomil foi de última hora, né? Quase foi assim, a gente começou a avisar um dia antes, deu muita gente, né? Muito obrigado de comparecer lá, nos prestigiar, mas a gente, o meio que a gente teve pra avisar o pessoal que a gente ia estar presente foi pelo Twitter e pelo Facebook, né? É, cara, a galera pode acompanhar o Twitter pelo twitter.com/azileitor, que a gente divulga a nossa agenda, divulga tudo, né? Os links do Azila, né, cara? Assim quando a gente conversa com a galera, né? Também, cara, a gente conversa, tem um monte de discussão boa, né, lá. E no Facebook você pode acompanhar lá também, facebook.com/azileitor, que a gente divulga as notícias lá também, né, cara? Inclusive, esse ano também, junto com um pacote de novidades que a gente vai começar a trazer a partir das próximas semanas, gradualmente. Aí, cara. A gente tá pensando também em começar no Orkut. Se você acha que o Azileitor deve aparecer também no Orkut, mande e-mails aí, deixe nos comentários, porque a gente não sabe como é que tá essa questão de Orkut, né, e tal. Pois é, né? Então, eu acho que o Orkut ainda é usado por muita gente, né, cara, hein? Não sei, tu que tá dizendo. Vejo quase ninguém falar, né? E agora a moda é Facebook, né? Agora todo mundo migrando lá pro Face, né? Sabe por quê, mano? Porque ninguém ficou milionário com Orkut, mano. É por isso que o pessoal não prestigia esses caras. Pois é. Mas o Orkut é bacana. O cara não pode negar que há poucos anos atrás a moda era Orkut. E a gente tá pensando também em expandir, né, a nossa resistência para essa comunidade. E queria saber se vocês, os nossos queridos ouvintes, apoiam essa ideia ou não, é, né? Pois é, cara. Já tem uma comunidade, né, lá do Azila, que inclusive foi um fã, né, que fez do Azileitor lá no Orkut. Sim. A gente quer saber aí dos ouvintes. Você quer que eles acham se o Orkut dá pro cara fazer uma coisa bacana nele? Não, porque assim, uma coisa bacana a gente faz. A gente quer saber se vocês ainda utilizam o Orkut, se vocês acompanham, se dá certo, se fica melhor pra vocês, porque de repente, vamos dizer, ah, eu não acompanho o Azileitor no Twitter porque eu não gosto e tal, mas eu passo o dia no Orkut. Por que é que vocês não vão pro Orkut? Caralho, o cara passa o dia no Orkut, é putaria, viu? Mas deve ter, mano. Pior que deve ter mesmo, cara. Principalmente no horário comercial, né? Outra novidade que a gente quer divulgar aqui no Azila Cast, cara, são as novas atrações do Azila, né, cara? Olha aí. Sim. Uma das primeiras aí que a gente tá começando a pensar em fazer é atrações em vídeo, né, cara? É, porque, como o pessoal já disse, vai perceber durante esse ano a gente já recebeu muitas propostas bacanas pra gente tá participando de palestras e alguns eventos, né? É. E como já vai ser um pouco comum os nossos fãs, os nossos ouvintes nos verem, né? Por que não fazer essas atividades em vídeo, né, cara? Pois é, cara. E os vídeos, a gente tá com várias ideias, né, cara? A gente tá pensando aí do que a gente vai fazer. A gente não quer fazer aquele, né, aquele vlog clássico, né, cara? A gente quer fazer uma coisa um pouquinho mais diferente. É, se você tiver também alguma sugestão do que você quer ver no nosso vlog, mande comentários, porque 2012 começou pro Azila e a gente vem com tudo, né? E... é o ano do cara enricar, né, esse ano aí. Finalmente, né? O cara ficando famoso, né, cara? Eu não quero nada além de fama e dinheiro. O Manel, cara, ele participou da palestra do evento Saseco Mil. Aí quando os ouvintes souberam que o Manel ia participar, levaram uma garrafa de Dreyer, né, na praia. É. É, meu Deus do céu, cara. Inclusive, todos esses ouvintes e até os que levaram bebidas alcoólicas estão de parabéns. How long? Not long. 'Cause what you reap is what you sow. Falar das cagadas. As cagadas que esses baitola fazem quando estão jogando Magic contra mim, mano. O Gondra. Só vai falar que é o fodão no Magic. O Gondra e o Senhor Papel, mas caga demais, mano. Por quê? Sim, eles são seres humanos normais, pô. Cara, que... O cara, mano, sempre se safa na última hora, mas dá derrota, mano. Ele acaba ganhando uma partida. O Manel aí com o deck. Dá muita raiva, mano. Deckzão fudido dele. Aí quer ganhar dos caras, mano. Os caras com as cartas oniradas. E qual foi o sentido do fudido teu? É o fudido bom ou fudido ruim? Fudido ruim. Aria, né, mano? O cara pega o deck inicial que ele tá contra os caras, mano. Não é bem assim. Na verdade, os decks estão tudo tipo do mesmo nível, entendeu? Estão tudo legaizinhos e tal. Todo mundo tá com um deck. Estão tudo uma merda. Bons para jogar um contra o outro. Porém, isso é uma merda muito grande, macho. Os cabas ganham, macho. Se juntar tipo, esses três tipo decks assim, aí, não dá o tipo meu sidekick. Não, mano, tipo assim, ó. Semana passada, macho. Semana passada não. Pera aí, mano, os caras tão cagando aqui. É isso, mano. O cara grava o cast do banheiro, mano. Pois é, mano. Ó, lá vai ele ali fugindo. Tô vendo. Tô vendo, viu, Manel? Tô vendo. Macho, é porque é o quarto do Manel, mas a porta dá de frente pro banheiro. Aí. Foda. Tu tá procurando? Ele subiu ali na, em cima da grade ali, ó. Ou em cima da. Ah. No telhado aí, ó. O cara caiu no telhado, mano. Que porra foi essa? Retratado, mano. Que saiu de dentro do aparelho, mano. Entraram aí na tua casa, deram uma cagada e fugiram pelo telhado. Como é isso? Ei, mano, tu sabe que na casa de um colega meu de trabalho, mano, também tava com essa putaria de sair rato de dentro do aparelho, mano. O cara passou um mês sem poder fazer as paradas lá dentro direito, mas com medo. Eu saí dentro da privada, foda, hein, velho. Eu levar a dentada na bunda, eu daria. Teve uma vez que uma mulher no trabalho, meu ex-trabalho, né, e que ela dizendo que ficou puta em casa uma vez, que ela tinha dado uma cagada, né, de manhã no, em casa. Pera aí, você é a mulher contando pra vocês, mano. Pois é. Eu fico imaginando a cena, a mulher chega, pois é, Joel, hoje eu cheguei e dei uma cagada lá em casa. Que pariu, mano. Merda, cara. Deu uma cagada na casa, quando ela foi dar uma descarga, aí o coisa parece que tava tipo entupido, aí a água não, começou... Não, espera que a mulher chegou de manhã, mano, o cara tomando café, ela tipo... Pois é, a merda não foi isso, mano, o cara puto, é isso, cara, com essa história aí de manhã, mano. Aí ela dizendo que a água começou a escorrer, aí começou as bostas caindo no chão. Puta merda, velho. Que bosta é essa aí, mano? Mas e aí, mané? Jogando online com o cagão, o senhor cagão, que o apelido dele agora é senhor cagão. Gondra, velho. O Gondra. É. Senhor cagão. Aí ele... O novo nick dele, é. É. Aí você esse baita... Você estava jogando o que online? Magic The Gathering. Como é, mano? The Gardenal? Pois é, Magic. Aí tava jogando e tal, eu fiz um deckzinho parecido com o meu hoje atualmente. Ixi, se fudeu. Pra jogar, né, assim. Porque no jogo... Fudeu. No site... Fudeu. No site, o cara pode fazer o deck de qualquer forma, né? Então, o cara pode fazer um muito apelão, ou então pode fazer um mais ou menos pro jogo ficar interessante, né? Não ficar aquela apelação toda, né? Tu quer enganar quem que tu não fez um apelão, mano? Não, eu fiz o que eu tenho hoje em dia, mano. Não tá tão apelão, não. Tá legalzinho, tá bom, mas não tá. Bom, ele tá com uma fraqueza. E essa fraqueza com... é que eu me lasco. O cara podia escolher qualquer carta, o cara escolhe as mais fracas e daí queria ganhar, ó. Mas não é, mano, o cara escolhe um deck, é a mesma cor, o cara, porra, mano, meu carro não corre nada, não, mano, que ele é um gol 1.0, aí quer ficar puto por quê, mano? Não, mas eu fiz um mais ou menos, né? É. Aí, do jeito que tá, o meu tá bom, mas tá com uma fraqueza real, maior pai. Aí eu fui jogando e tal, aí lá na frente, mano, faltava menos de 20 cartas pro Adonis perder o jogo. Eu já ia ganhar. E eu faltava apenas uma carta, mas peraí. É, só um parênteses pra quem nunca joga Magic. O cara esperar ganhar o jogo pelo fato do outro cara não ter cartas, é uma tristeza. Sinal que o jogo foi um saco, né, cara? né? É. Depois pega o teu deck e vem jogar, desgraçado, pra tu ver. Essa daí é a estratégia que o Manel tá botando, viu? É. Um cidadão que joga Magic esperando ganhar pelo oponente não ter cartas pra puxar. Tu tem que aprender muito, viu, mano? Ai, meu Deus! Presta atenção, continuando. Aí eu vou ganhar do Neto. Deixa o Neto vir jogar algum contra a minha pessoa. Dia você pode ganhará. Vir, pode jogar que você vai errar um piau, aí tu vai mudar de ideia. Voltando. Aí faltava apenas... Eu já tinha 5 terrenos pra usar a minha carta, que já estava na minha mão, entendeu? Então, no próximo turno, eu ia ganhar. Só fazer uma pergunta, pera aí. Tu jogo todinho, tu botou 5 terrenos, mano? É um absurdo, mano. Não, eu não sei, mano. Sim, eu jogo todinho, não, mano. Eu não falei nem quantos... A quantidade de quantos turnos aqui, quantos... Passou, só, mano. Faltava só um cara, 40, mano. Porra, se o mas você tem... não sabe a estratégia do quantos... A estratégia dele é terminar as cartas do outro. Cara, essa daí, pronto. Aí lá vai eu. Aí eu fui. Faltava no próximo turno, mas eu ia ganhar, mano. Aí eu pronto, né? Fiquei todo feliz e tal. Aí eu passei a vez. Aí quando é a vez dele, o Baitola bota uma carta que a caralho o jogo todinho, mano. Aí pronto. Aí eu não consegui, macho. Ele ficou puxando de um em uma. Ele ficou puxando de um em um e eu não consegui mais fazer nada. O jogo, o resto do combate todinho. Aí ele faltou 3 cartas pra ele morrer. Aí sim, ele foi puxando um em uma. Aí eu tive que esperar porque eu não consegui mais fazer nada. Começou a controlar o jogo. Aí o cara ganhou, macho, com 2 cartas. Por causa de um turno, mano, que o cara baixar a carta errada. Porque tão incompetente. Que pariu, mano. Não dá muita raiva, mano. Isso, mano, é uma das porras que me dá mais raiva, mano. Eu prefiro perder de perfect do que perder uma putaria dessa, mano. Perder assim, em tempo de ganhar, e o nego não ganha por causa de um peidinho a mais que não deu certo. Ô, mano. Pô, mas um deck só tem 5 terrenos, cara, tá fadado ao fracasso, velho. Eu vou falar uma de Magic aqui. Teve uma vez que a gente foi... Eu e o Theo tava no trabalho, né, tal. Aí o Mané inventou de comprar shield de Magic. Proteger as cartas dele. Aí esse bicho assim, aí, dama, vamos só ali no shopping, né? Aí isso aí era numa sexta-feira do ano novo, né? Antes do ano novo. Aí no caminho que a gente vem, tava vaguinho, né? A pista e tal, o cara indo tranquilo pra casa, todo mundo viajando, né? Aí esse bicho, dama, vai por aqui pra tu ir pelo shopping. Aí o lado que a gente vai do shopping, mano, engarrafamentozão, loucura, mano. Eu não, porra, não acredito. Antônio Salles ali, macho. Ô, Antônio Salles não. Como é? Antônio Salles mesmo, né? Diga-se de passagem, se vocês foram pelo Antônio Salles, vocês foram pela contramão, né? Por isso que tá o engarrafamento tão foda. Esse foi bom. Não, mano, qual é, Joia? É 13 de maio, mano. Não, animal, mas a continuação dela, mano. Pontes Vieira, mano, essa mesmo, Pontes Vieira. É a Pontes Vieira ali, macho, contra até com 13 de maio. Meu amigo, macho, não existe mais esse engarrafamento, macho. Mas parece que todos os carros de Fortaleza vão pra mesma rua, macho. Parece que só tem aquela na cidade inteira, macho. Parece que só tem uma loja que vende shield até na cidade. Tá o cu, mano. Vende bem, vende bem. O cara ir pela avenida, mano. Avenida Zona é aquelas avenidas que os caras pegam pra ir pra estrada, velho. Aí, puta merda, até eu não acredito, não, mano. Tu vem por aqui, mano. Os carros vão, aí o carro ficou entre um ônibus e outro ônibus. O corredorzão de ônibus, ó, porra, até. Vai morrer aqui, mano. Só mandou assim. Ah, mas tá tranquilo aqui. O cara não vai fazer nada em casa. É pra porra, bicho. Uma coisa de Magic que dá raiva, velho, é um monte de gente no Twitter marcar de fazer um campeonato, fazer você procurar suas cartas e no final não ter a porra do campeonato, né? É. Um vagabundo desse deveria ser fuzilado, mano. É igual hoje lá no trabalho, eu. Eita. Eu com o câmbio lá nos dedos já, mano. Ela é a menina. A minha menina que trabalha comigo lá. Vai, Emanuel, trabalho. Não sei o quê. vamos fazer o trabalho ligeiro, o projeto é pra agora 2:30. Eu com 50% fazendo já, né? Sendo que ainda faltava outros. 50% porque... dormindo. Não, porque como foi ontem, ontem eu tava fazendo, mas saiu mais cedo, né? Saiu 5 horas. E a 1 hora que eu perdi. Só um parênteses, que tu saiu mais cedo, 5 horas da tarde, tu saiu 1 horinha antes. Pois é, peraí, deixa eu acabar de falar. Você tava sendo destruída, velho. Tava tendo um ataque ali de gente de Fortaleza, que liberaram 1 horinha mais cedo. Meu Deus do céu, cara. Foi, irmão, ontem foi osso. Ontem tava um clima bem interessante. Eu achei mais massa foi o Theo ter dito assim, não, Theo, a chefe dele, não, Theo, trabalha. Aí esse bicho achando estranho, a mulher falando, trabalha. Aí eu lá tava fazendo meu trabalhinho e tal, já tava com câimbra no dedo, tanto digitar e foi modelar as coisas aqui com o mouse e tal, projetar. Aí eu olhei pro lado assim, Zé Martins. Peraí, vai todo atrapalha. Já ia ajeitar o cast pra tu editar, viado. Aí eu olhei pro lado assim, aí, Zé Martinho, tu já pensou se a mulher liga e diz que não veio mais? Aí ela, vai pra fome, não falei isso não. Metafeira, só de tu falar isso. De qualquer forma, a gente tem que fazer, então vamos deixar pronto. Aí eu fui e acabei. Quando acabei 2:20, a mulher chegou 2:30. Aí ela fez a apresentação do projeto e eu vou ser feliz o próximo mês. É... Pera aí, mãe. Então tu tá dizendo que tu tá com raiva de estar trabalhando, é isso? Isso aí. Não, eu tava papo, só eu tava supondo uma raiva. Mentira, velho. Se ela não viesse mais, aí ia ser uma raiva muito doida, mano. Eu botei essa raiva pelo fato do Jota ter falado que o cara farra o deck todinho pra não ter o campeonato. É a mesma situação. Farra o projeto usando doideira, todinho, a mão doendo, acaba se lascando, sem almoçar, pra mulher chegar e depois dizer que não vem mais, mano. Pra mim, a moral da história é porque tu trabalha a força. Não trabalha força, não. Só a massa trabalha lá. Agora de trabalho, mano. Uma parada que eu achei foda recentemente foi como eu disse: desde o filme do Homem-Aranha 2, que quando sai algum filme bom, que eu sei que eu vou assistir, eu não assisto nenhum trailer. Justamente pra não ter nenhum spoiler e tal, aproveitar o filme bem, né? Eu fiz isso com A Origem e deu certo, hein? A Origem é irada, também fiz isso. Pois é, eu tô fazendo isso com o Hobbit, o Batman também. Tô evitando ver os trailers justamente por quando o cara assistir, o cara tem uma sensação completa. Aí beleza. Aí esses dias eu tava lá no trabalho e tal, aí tinha um colega meu, mano, recomendando pra mim assistir aquele filme O Livro de Ali, né? É, não uma aposta, né? Outra coisa que me deu raiva, viu? Vou lá, vou já. Peraí. Mas deixa eu continuar. Oh, beleza, eu não tinha assistido. Vixe, cara, é bom. Ele é, mano, não sei o que e tal. Beleza, aí. Ou até como tem, eu sei. É um que o. Com o Denzel Washington, né? Esse bicho tem. Aliás, nessa história, eu vou contar spoilers do filme, viu? Se alguém ainda não assistiu. Se fodeu, né? Se alguém não assistiu, não assista. O filme é uma merda. O filme é bom, mano. O filme é uma merda, cara. Peraí, mas deixa eu contar a parada aí do. Conta a tua opinião do filme, mas beleza. Aí eu disse, não, eu já vi o filme, é aquele que o cara usa um facão e a Bíblia, né? Aí o cara é, aí, mano, tem uma colega minha do trabalho, mano, a mulher é mestre em fazer essas putaria, mano. Eu aqui conversando, a mina, ah, eu sei, é aquele filme que a Bíblia do cara tá em branco, né? Aí o cara, não, mano, revelou o mistério do filme. Não sei o que. Aí eu já assim, puta que pariu, mano. Agora cagou o pau, mano. O cara. O legal do filme é o cara se iludir pensando que o cara tá com a Bíblia tá em branco. Aí quando eu vou pegando fôlego pra xingar a mulher, ela, não, o mais legal que o cara é cego e você só percebe no final do filme. Então, vai, toma. Sabe que a Bíblia dele não tá em branco, não, né? Tá em braille, pô. É, de certo modo. Mas revela os dois maiores segredos do filme, mano. Não é bom, mano. Tu sabe qual é a falta de nexo? De você vai comentar um filme pra uma pessoa, a última coisa, pela lógica e pelos bons costumes, que você vai revelar o mistério do filme, mano. Como é que tu vai falar um filme? A primeira coisa que tu diz do filme é revelando os dois mistérios. É tipo se ela chegasse assim no lançamento do Star Wars, aí. Não, como é que foi o Star Wars? Não, foi mó pai, o Darth Vader é pai do Luke, mano. É o cara, ah, o Star Wars, aquele que o Darth Vader é pai do Luke, ele perde o passo? Pai, toma o cara assim. Ué, nesse dia aí eu fiquei com mais um fio de cabelo branco por causa dessa vida. Agora eu quero falar sobre assuntos de música. Irmão, mano. Michel Teló. Nossa! Nossa! Assim você me mata. Ai, se eu te... O cara foi mesmo em cima, cara. Puta merda. Não, mas é uma coisa que eu queria perguntar a vocês, mano. Quem foi que disse, mano, que o latino, mano, canta bem, mano? Ah, pera aí, mano. Latino empolga, pô. Caralho, velho. Meu Deus, mano. Latino. Se o latino canta bem, cara, eu ganho bem pra caralho também. Macho, ó, mano, o latino ele não canta bem, porra. O latino ele empolga a galera, mano. Ele é um bom animador, mano. Tu acha que o Silvio Santos canta bem? Não, o Silvio Santos é bem. Mas o Silvio empolga, mano. Aquela música da bruxa ali é massa, pô. Pois é, mano. O latino segue o mesmo caminho, mano. O latino canta bem, mas ele empolga, porra. Não, o que eu achei mais massa foi o Manel tá aqui no carro, voltando pra casa, a gente voltando de casa do trabalho, aí no carro, né? Aí esse bicho chega, puxa o celular, aí o cara bota no o celular sem o fone a música do Kuduro. Puta que pariu, velho. Como é que tu tem a ousadinha? O DJ de hoje no carro, né, cara? Botaria, mano. Tu bota. Tem que assistir a porra do clipe do Kuduro, mano. Saltas gostosas dançando, mano. Não, a desculpa dele foi isso aí. Ah, mas isso aí chama gata, não sei o quê. Que mas como é que o cara. Como é que é essa porra, mano? O Joel, mano. Dá uma raiva que ele não quer gostar. Não. Das músicas que as mulheres mais frequentam, que é a Tigueira, pagode, forró, as mulheres estão tudo lá. Aí o nego não quer gostar dessas porra, o cara tem que gostar. A mulher gosta de música não, mano. A mulher gosta de dinheiro, velho. Mas você não entendeu, elas estão no forró pra gastar dinheiro, estão no pagode, estão na swingueira, então elas estão lá, gastando dinheiro ou não, elas estão lá. O cara tem que gostar dessa porra. Ah, peraí, a tua desculpa é porque a música chama a mulher, beleza. Mas o cara tava voltando de carro, porra! Não, a minha desculpa não é... Não vai chamar a mulher de fã, não, mano. O cara tem que gostar dessa porra, mano. Eu tava curtindo a música, Eu nunca disse que o ritmo da música é pai, não. É só massa, mano. O cara tá tão mal que tá até espírito feminino tá aceitando, né, mano? Vai que aparece um no carro. Não, a música é só massa, mano. Outro que dá raiva é aquele Michel Teló, mano. Puta que pariu, meu. Michel Teló, o bicho tá bombando, mano. É, já tem até uns caras vestidos aí de exército, né? Dançando a música dele. Ah. É doido, mano. Tu sabe que na Nigéria e na Guiné-Bissau, mano, esse bicho... Xabissau, mano? É melhor de pé, né? Caralho. Meu Deus do céu. Faz corra de carta de México, mano. É, mas tu sabe que o pessoal da América Abissal, mano, pode processar, né, mano? Tu dizendo que vai a região dos caras é o inferno na terra, mano. Vai é doido. Disputa a Zila, né? Pois é, mano. Eu falo, parece corra de carta de México, mano. É, você disse que os caras moravam no inferno, porra. Os caras de lá são tudo gigante até. América Abissal. Mas aí, os caras da América Abissal são fãs do Michel Teló, né? Foda, mano, do Michel Teló é porque, vamos dizer, eu acho que a maioria do pessoal daqui nem ouve a música do cara, deve ter ouvido falar dela, só que tem muita gente falando. É. Por ter muita gente falando e o cara não saber direito do que se trata, o cara fica puto, mano. É, porque assim, o cara, a Michel Teló é sertanejo, né? Eita, aquela tá música, que ai que eu aquela. Te pego, mano, não é um forró, não. Deve ser é um forró, é um forró. Não, sim. Pra mim também é um forró, é quase um forró. Pra mim é não, forró. É um forró, é um forró. É, a versão dela original mim... é forró. Mas o... Não, mas na versão que ele canta, pra mim é forró. Não, não tem nada de não, sertanejo não, ali, não. Que ele canta é sertanejo universitário. Ah, pois é, mano, que dá. Ah, é, não tem esse, é? Luan Santana, mano, que é que. Puta a Luan Santana. Puta merda. É, mas agora eu vou também tomar um pouco do partido do Theo, porque. Tu tá ofendendo realmente todos os cantores que as mulheres gostam, mano. Mas o cara é vesgo, mano. Cara, não, esqueci. Ele é vesgo, do... é? Não. É, ele é vesgo, cara. Cara, ele é vesgo. Não, mano. Tu é dele, era da aeronáutica, mano. Quando ele... É doido, né? Da aeronáutica, ó. Quando ele tá no clipe, mano, tu não sabe se ele tá cantando olhando pra câmera ou se ele tá olhando de lado, assim... Esquecendo ele, a música dele é uma merda, cara. O cara canta mal pra caralho, a música, a letra dele diz nada. Eu não sabia não que era vesgo. Mas eu vou concordar com o Manel nesse ponto, mano. Esses caras são os tipos de cantores que mesmo que você não goste, em algum momento você vai ter que levar a sua mulher, esposa ou companheira pra um show de algum desses malacos. Isso aí é que é inevitável. Isso aí é que dá raiva, cara. Puta aí cara. Dá raiva três vezes mais, né? Sabe por quê, mano? Porque até aí tudo bem, o cara tá cantando sertanejo e tal, o cara é ruim, mano, e o cara ainda é feio e vesgo. E tu ainda tá dando dinheiro pra ele, né, porra, tu tá aqui no show do cara. Pois é, o cara tá dando dinheiro pra ele sem querer, ainda mais. Aí o cara vê esses caras mais antigos, assim, estilo Chitãozinho Chororó, mano. Os caras têm muito mais qualidade, mano, do que... Você é questionável, viu? É, completamente. Você é questionável também. Chitãozinho Chororó é foda. O Chitão é massa. Diz o nome de três músicas aí do Chitãozinho Chororó. Canta aí, Theo. Chip. Não sei nenhuma não, mas tem uma música dele lá que é legal. Na cabeça do Theo tá tocando Pense em Mim, Chore por Mim, Liga pra Mim, não liga pra ele. Certo. Não, isso aí é do Leonardo. É porque tudo é do mesmo naipe. É, realmente tudo é bem parecido. Tu sabe que pra mim, mano, seguramente há uns 15 anos os Chitãozinho Chororó são só fazendeiros. Eles cantam de putaria, mano, mas eles não ligam de música, não. Eles cantam de putaria, ó, putaria. Foi boa, aí o cara falou assim, cara, vamos zoar o mundo. Aí é, como é que a gente vai zoar? Sei lá. E se a gente cantasse? Aí, pois é. Não, mas veja bem, os caras começaram, ganharam dinheiro que são uma porra, viraram fazendeiro. Quando viraram fazendeiro, começaram a ganhar o dobro. Aí eles pensaram, mas se eu tô ganhando muito, por que é que eu vou fazer show, porra? Eu vou continuar aqui ganhando meu dinheiro. Eu canto quando eu quiser, quando a Globo me chamar, alguma parada dessa. Não, pô. Mas ele faz show pra caralho. Não, cara, mas agora tu vê aí. Acho o Chitãozinho deve ter mais de 60, mano. O cara naquela idade não pode. Se a Gretchen faz show, cara, tem três shows semana da Gretchen, cara. Três dias por semana tem show da Gretchen, mais ou menos. Mas não, a Gretchen é café com leite. Porra desse show? A Gretchen se fudeu, cara. A Gretchen se fudeu porque ela foi na lanchonete lá dos Estados Unidos. E negada vaiou ela. E deve estar lá fudida lá. Tá lá fudida porque comeram ela, mano. Não, mas porque tá lá, não, em lanchonetezinha. Era artista e tal, não sei o que. É, vai. Sim, o que foi que aconteceu, mano? Nada. Estados Unidos é um país cruel, mano. Não dá pro cara se confiar. Ela foi deportada. Ela foi pra lá achando que ia fazer sucesso aí, né? Eu tenho um emprego pra ti aqui na lanchonete ali do McDonald's. Mas uma pessoa tem que começar de baixo. É, isso é verdade, tem que começar. Mas não tão baixo. Tem que começar do começo, mano. Esses caras aí, estilo... Pronto, mano. Zezé de Camargo, cara. O cara, apesar de eu não gostar muito de... Tanto, assim, de sertanejo, cara... Tu gosta de calça colada. Eu sei. Eu sei que o Zezé de Camargo canta pra cacete, mano. Tu é doido? Não, mas aí também a gente vai entrar em outra polêmica, porque todo mundo sabe que os segundas vozes, mano, não canta porra nenhuma. Luciano, né, cara? Ninguém ouviu a voz dele aí. O Marrone, doido. Tem um porista aí, mano, que imita o Marrone, é putaria demais, mano. É porque ele não sabe falar direito, né? Ele fica só... Mas o Neto puxou um assunto agora que é muito chato, cara. Que é o que tá na moda agora, que são essas calças coladas, que é colada na coxa e na batata da perna aqui, cara. Puta que pariu, mancho. Eu fui comprar uma bosta de uma calça, mancho. Pô, cara. Mancho, eu não consegui, mancho. Eu fiquei, você quer calça pra mulher? Eu perguntei umas três vendedoras. Não, meu filho, é a nova, nova sensação. É o que porra de sensação, meu filho? É porque tu não tem bunda, é você porra. Aí fica feio que só, porra. Ixi, não. Cara, que calça marmotosa é essa, mano? Cara, sério, minha perna dá três braços meu, velho. E é horrível aquela porra. Não fica bonito, não. É o estilo de calça restart, né? Que é toda colorida. É a moda, mano. Se tu for comprar um óculos hoje em dia, só tem aquele modelo Clark Kent, mano. Porque hoje em dia é a moda, pô. Não tem mais óculos discreto. Aí que... Não. Aí tem sim, viu, cara? Eu fui comprar um óculos, cara. Eu encontrei exatamente o óculos que eu queria. Aquele estilo John Lennon, se liga? Aquele redondinho. Só que não é, velho. Realmente, John Lennon. O óculos do John Lennon é muito pouco estranho comparado com o Clark Kent, né? Seguramente. Não, mas, cara, não, mas o John Lennon é discretíssimo, aquele. Pelo menos o do John Lennon é estiloso, né? Cara, é porque eu tava pensando em fazer um cosplay do carinha do Helsing lá, do Alucard. Eu pensei que tu ia dizer que tu tava tentando fazer um cosplay do John Lennon, cara. Mas o óculos dele é igual ao John Lennon. Aí tu foi atrás, cara, do Alucard. O do Cocada, velho, igual do John Lennon. O cara lembra do Cocada, ó, cara. No episódio anterior de Histórias de Coisas que Dão Raiva, eu já tinha dito que não gostava dos sobrinhos do Manel. Justamente porque não gostava dessa situação de a pessoa criar crianças pequenas, soltas, loucas no meio do mundo, né? Loucas. Feito porra louca, né? Eu vi que o Neto falava isso, eu morri de rir, mano. Negócio de porra louca, é engraçado. E o menino ainda rasgou um disco do Thriller, né, mano? Pois é. Caralho, macho. Há uns dois meses atrás, macho, lá no trabalho, chegou uma senhora pra fazer um cadastro lá, né? Aí a mulher, macho, trouxe duas crianças, né, e tal, lá com ela. Meu irmão, macho, os dois meninos, macho, era o demônio, mano. A mulher aqui pra querer fazer a ficha e tal, tinha que preencher lá. Macho, os meninos, mano, era assim, pendurando nas cortinas. Viraram gelágua lá, mano. Viraram gelágua, mano. Não tem nada o que é, mano. Dois pivetes devia ter 7, 8 anos. Aí, não satisfeito com isso, macho, os caras encheram uns copinhos d'água, mano. E ficaram gargarejando água lá, aí um cuspindo no outro, mano. Cara, mas o que dá raiva nisso não é nem os pivetes não, cara. O que dá raiva é a mãe. Não. A mãe é que dá raiva, as crianças foda-se. O pior não macho, porque eu fico doido, não é isso, mano. O pivete virou um gelago, aí a mãe de jeito, meu filho, não faça isso. Não se comporte, né? Se comporte, é o menino pulando em cima da poça d'água. Meu colega de trabalho já, na segurança. Corre que domina a sala, não sei o que. A mó loucura, mas dominar a sala. Mas eu não sei como é que acontece, mano. Você que é mãe, aprenda a cuidar do garoto. Pelo menos bata no menino, mano. Porque os caras aqui, do jeito que esses meninos estão indo, mano, pros caras roubar um carro, mano, é dois palitos, mano. Mas pior que é mesmo, velho. Porque, tipo, Hoje em dia, cara, você dá liberdade mais às crianças, velho. Ninguém pode fazer mais nada, ninguém pode nem reclamar com a criança. Tem que dialogar de igual pra igual, aí a criança acha que tem o mesmo nível seu, velho. Isso aí você... é falta de violência, mano. Ó, eu já vi, mano, uma senhora se ajoelhar pra falar com a criança num tom razoável e tal, e o menino meter a mão na cara da mulher, mano. Já vi isso, mano. Tô dizendo, mano. Chama meu filho, não faz isso, pivete. Pá, sentou-lhe a mão na cara. Eu não duvido não, viu, velho? Não duvido mesmo, não. Eu já... Não tem, mano. Se o pai não bate na criança, mano, qual o medo que a criança vai ter do pai, mano? É, velho. Tu tinha medo. Tem a tia de uma... A tia do meu primo, ela fala assim, toda vida que ela tem duas crianças, né? Tem mais ou menos 5 e 6 anos elas. E toda vida que uma briga com o outro, faz uma coisa errada com a outra e vem reclamar pra ela, ela faz... Tipo assim, faz de conta que uma belisca a outra e a que foi beliscada vai contar ela, ela manda a que foi beliscada beliscar a outra que beliscou ela. Certíssima, mano. A lei do mundo é essa, mano. Do olho por olho, porra. Não tem outra não, mano. É, eu também acho. Tem que ser seguramente. Na base da chibata. Seguramente, macho, as sobrinhas do Jota vão ser futuras médicas de sucesso, mano, porque a vida é desse jeito, mano. É como o Rock Balboa diz, né, mano? A vida sempre vai lhe bater, deixar você de joelhos até você se levantar de novo, né? E é assim a vida toda, né, cara? Eu quero, velho. Isso aí. Já dizia Stephen King, a vida tem dentes e ele morde a hora que bem entende. Stephen King, mano? Quem é esse Stephen... É bem que você quer essa não, mas isso aí é doideira. Caralho, vocês não sabem quem é, velho? Stephen King, sério? Cara, eu vou dizer... É o cara do Crawford. Mas eu vou dizer quem é Stephen pra você. Stephen trabalhava lá no 90. Não é Stephen, é Stephen King, cara. Eu quase pegava ela, mas não deu, não. Ainda bem isso, mano. Se ela trabalhava no 90, por que é que tu não pagou, porra? Por causa que eu tava sem dinheiro. Cara, outra coisa que dá raiva também. Também, cara. O Manel, cara, quando ele entrou no trabalho, o pessoal pediu pra ele abrir uma conta num banco aí, né? Pra poder receber o dinheiro e tal. Aí ele recebeu. É, mas isso aí é azar, viu, mano? Não é cor, não, mano. Ah, mas tu tava... Isso aí é azar, não é incompetência, não, mano. Incrível, mano. Mancha, é incrível, mano. Como eu tenho uma mazela muito grande com esse cartão, mano. Mancha, ó. Começou com incompetência. Eu esqueci a senha. É, aí, ó. Aí até aí tudo bem, foi problema meu, né? Até a culpa isso é minha. Quem te conhece não estranha. É, quem me conhece não estranha. Se tu fosse cliente antigo do banco, o cara nem tinha chiado. Ah, não, mas é o Theo, isso é normal. Mais massa que ele digitou 100 uma vez, aí errou. Eu, não, mas tenta desse aqui. Aí ele foi e errou de novo. Aí ele voltou pro que ele tava, porque ele achava que o cachorro tinha quebrado. Não, mas peraí. Aí eu fui, beleza, né? Eu esqueci a senha, aí não, tranquilo, tá, esqueci, beleza. Aí eu fui lá, fiz outro. Beleza, aí eu esqueci a senha do cartão do banco. Mas eu voltando, eu fiz a porra da senha de novo, voltei e tal, beleza. Aí passou um tempo e tal, tá. Eu esqueci de novo a senha. Lá vai eu de novo. Normal também, pra quem quer. É, pô, aí eu fui lá, ajeitei, beleza, modo peso. Aí dessa vez eu botei no celular, agora eu esqueci mais nada. O celular foi roubado. Eu copiei umas 15 vezes no celular até eu decorar e pronto. Aí agora eu decorei e não esqueci mais. Beleza. Aí quando eu vou indo um belo dia, eu fui comprar alguma. Não sei lá. Numa padaria. O cartão simplesmente sumiu. Sumiu. E eu, puta que pariu, mano. Cadê o cartão? Isso eu já em casa, né? Aí eu já ia lá pro. Eu já ia lá pro Frangolândia comprar o meu biscoito, fazer as compras, e quando eu chego, o cartão tá na minha carteira. Aí eu, puta que pariu, né? Cadê o cartão? Aí eu, pronto, fiquei puto e tal, aí bloqueei o cartão, né? Beleza. Aí pedi outro, né? Tu bloqueou o cartão sem nem procurar, mano. Não, eu procurei, mano. Não tava na minha carteira, não tá em canto nenhum. Aqui em casa. Realmente, não. O cartão, se não tá aqui na carteira, minha casa é só de um cômodo, fudeu. Casou o cômodo, ó. Aí eu fui, vamos embora, né? Fui, toquei o terror, né? Bloqueei a porra do cartão. Eu pedi outro, né? Aí passa-se alguns dias, eu fui buscar o cartão provisório. Quando eu... Aí na hora da raiva, voltando. Na hora que eu ouvi que eu perdi o cartão, eu fiquei puto de raiva e rebolei a carteira lá na puta que pariu, entendeu? Lá na parede, aí eu... Caralho de asa, né? Eu quebrei tudo aqui dentro de casa, aí... Tava saindo do banco, meu Manel tava num nível de estresse tão grande, bicho, rebolar a carteira do outro lado da rua. Porra, não quer saber dessa porra mais não. Aí eu fui e voltei, né, ao meu estado normal, aí fui pro trabalho no outro dia e tal. Puto de raiva, aí quando eu vou, aí eu, ei, Joel, vou ter que ir lá no banco de novo, mano. Pela quarta vez na semana. Pela quarta vez na semana tem que ir naquela merda, porque tem que pedir o cartão provisório. Beleza. Quando eu chego no, na porra do banco, já é impressionante, ó. Eu esperando a fila e tal, né? De umas 10 pessoas, eu chego lá, a boca do caixa aí. Não, eu gostaria de pedir o cartão provisório. A mulher, ai, me diga aí a conta. Aí eu fui disso. Me diga aí não sei o que. Diz aí, assine isso aqui, eu assinei. Agora me dê a sua identidade com foto. Aí eu fui pegar, todo confiante, ó, mano. Porra, moleque, que a bicha sumiu, mano, também, mano. Pera aí, mano, como é que tu dirige sem carteira de motorista? Aí eu, não, mano, eu, puta que pariu, mano, como é que pode, mano, essa porra não tá aqui, mano. Me recapitulou a memória, mano, eu rebolo na carteira, sabe, em câmera lenta, assim, ó. Aí deu tipo um zoom assim na minha mente, um zoom na carteira e a minha carteira de motorista voando pro outro lado. Aí eu, mano, então foi neste momento que a porra saiu, macho, dessa merda. Aí eu voltei, mano, pra casa puto, mas xingando Deus e o mundo, todo mundo, macho. Botei culpa até quem não tinha. Tu culpou o teu gato também? Aí eu, ego, macho, que droga, macho. Eu sou muito mongol, mano. Essa porra ficou lá, mano, eu não vi, mano. Aí cheguei em casa, a merda em cima da minha mesa, mano. Aí tu rasgou ela. Aí eu, Taitu, filho de rapariga, aí tu entra aqui. Eu fui, botei na carteira de volta, né? Certo. Aí eu voltei de novo no banco, mano, no outro dia. Aí a galera, tu não conhece. Aí, rapaz, beleza, tá? Como é que vai vir? Doutor Tel, né? O pessoal diz, doutor Tel, cafezinho e tal. É, a chocolate quente e tal. Aí cheguei lá e fui tirar a porra do cartão. O segurança já tava tão desconfiado que ele achava que o Tel tava era rondando o local pra roubar. Tava fazendo as filmagens pra fazer, né? Um assaltozão de noite, né? Saber a segurança e tal. Igual aqueles filmes, né? Aí o cara pediu o cartão pra mulher lá e a mulher fez o pedido do cartão. Um mês depois, eu tirei o cartão provisório, certo? Fiquei usando. Aí um mês depois, o cartão chegou agora. Tu tem que falar que até então o teu salário tava preso no banco, né? Ah, mano, tava preso não, porque eu tava com o cartão provisório. Eu tava usando tranquilo. Aí a merda é essa, eu tava usando tranquilo, normal. Aí agora no Natal eu ia comprar o peru das trevas, mano, pra comer, né, um peruzinho. Não, deixa de baitolagem, o animal, o bichinho lá, né, e tal. Aí... Você gostou do peru, Théo, no Natal? Aí eu não comi. Latréu? Latréu. Aí eu fui, né, não sei o que, deixei pra amanhã e tal. Aí a porra do cartão chegou, aí, mas finalmente chegou e tal, beleza. Aí eu deixei pra desbloquear depois. Quando eu dou por mim, eu vou... Não, eu fui pro trabalho, né? Aí eu, não, vou desbloquear aqui em casa, aqui no trabalho. Eu fui desbloquear de tarde. É verdade, peraí, tu pensou assim, não, eu vou ligar do trabalho que eu não gasto o telefonema daqui de casa. Pois é. Ó, oh, doido, é pela internet, doido. Aí eu fui descarregar, né? Descarregar e virei desbloquear. De Fui desbloquear, né? Aí beleza. Desbloqueei o bicho pela internet, imprimi a via de desbloquear e tal, beleza. Quando eu vou à padaria fazer as compras das trevas... Sempre é na padaria. O cartão tá bloqueado de novo. Eu não acredito, não. Aí essa porra não bloqueou, né? Isso, o original, né? O novo, né? Esse não desbloqueou, mano. Não, mas tem nada não, vou usar o antigo. Aí quando eu uso o antigo, o bicho bloqueou também, mano. Meu Deus, mano. É, mano, tu sabe que a maior dificuldade dos bancos hoje em dia é esses clientes da terceira idade, mano, que não sabe nem manusear um cartão magnético. Ai, tá achando tua bunda, desgraçado. Baixou que eu não fiz nada de, eu não fiz nada errado, não, macho. Aí, foi mano. Hoje, eu fui lá no banco de novo. Essa vaga já dura 3 meses, né? Tu sem conseguir utilizar uma vez sequer o cartão de maneira decente, né? Não, eu usei algumas vezes, sendo que sempre usando um cartão provisório. Eu não usei o normal ainda, né? Porque o normal, ele é... A diferença é que ele é bonitinho, mas faz a mesma merda. É bonitinho. Aí chegou lá... É, a mesma merda. Aí ele... A vida toda. Não, aí eu fui, cheguei no banco de novo, chutando um balde, tava chutando a porta, aí eu, ei, seu baitola. A gente, essa porra aqui, isso aqui não tá funcionando, não. Tô no banco, né? Eu segurança já puxando a arma, né? Já... Aí o cara, aí o atendente lá, não, amigo, seu cartão vai chegar dia 5, amanhã. Eu que vai chegar amanhã, mano, eu tô com a porra aqui na minha mão, mano, tá aqui o cartão, mano, cai ele, é esse cartão aí, aí eu, é, e o que é que ele tá fazendo com você? Eu, meu chapa, eu desbloqueei essa merda não tá funcionando, e aí? Só o cara apertando aquele botãozinho debaixo do balcão, né, pra chamar a polícia. Freneticamente, né, cara? É que nós faz essa bosta aí, a gente isso aí. Aí ele, não, macho, esse cartão aí não tem nada a ver com a história, não. Quem tem, quem, o cartão doideiro é esse aqui que vai chegar amanhã. Aí eu, tão rapa merda, macho, eu vou tirar o dinheiro no caixa mesmo. Aí eu fui, tirei meu dinheiro e saí feliz. Pera aí, mas tu não ficou nem um pouco desconfiado de ter mandado um cartão, entre aspas, falso pra ti, que se parecia muito com o original, não? A sorte dele é que ele errou a senha, né, mano? Porque pensa bem, mano, sem sentaria. Eu acho que o cara não tem como desbloquear, porque eu sou também cliente desse teu banco. O cara não tem como desbloquear o cartão pela internet. Tu já imaginou? Tem não, falando sério, sentaria. Tem não, pai. Tem não, tem não, tem que contar comendo. Tem na porra da carta aqui, mano. Vai te fuder. Peraí. Eu vou ler pra você, eu vou ler. Tá aqui a carta de frente. Cala a boca. Leia aí a carta. Vou ler agora. Peraí. Agora você me deixou doidão. Vá se lascar. Não sou doido, não. Por quê, mano? Se eu fosse um chefe... Antes de usar, você poderá desbloquear seu cartão múltiplo nu. Bankline, clique em conta corrente. Certo. Conta corrente, cartão... Pronto. Aí você desbloqueia nesse momento aqui. Posso contar minha história? Se eu fosse um líder de uma quadrilha, se eu vivesse de clonagem de cartão, o que é que eu faria? Que eu não pegaria vive, um né? cartão, eu não vivo. Sei. Faria uma cópia igual, mandaria pra uma porrada de otário e escreveria uma carta dizendo assim: pegue este cartão falso, entre no meu site falso, tá aqui o link, coloque todos os seus dados e desbloqueie esse cartão. O que é que o otário faria? Iria na internet, colocaria todos os dados dele, cartão bloqueado, e iria na padaria e o cara... Quando o cara fosse na agência dele reclamar, eu recebi esse cartão aqui e não tá funcionando. O cara disse, não, senhor, seu cartão só chega daqui a 5 dias. Aí o cara, beleza, eu vou no caixa. E eu já tenho rapado tudo da conta do cara. Fora dessa, alguém aí tem todos os teus dados bancários, uma hora que o cara quiser... Tá só esperando entrar dinheiro, né, cara? É porque não teve ainda. Tem que contar também, Manel. É a parte que o Alcione te deu a dica, poderosa, né? Dica, mano. Opa, foi, dica, dica, foi massa, foi massa. Eu tava aqui em casa, aí eu pego, macho, essa porra desse cartão e tal, não sei o que, revoltado da vida, né, e tal. Aí eu ligo, aí o Alcione ligou pra cá, meu irmão aí, ei, mano. E aí, como é que tá? Tá, beleza? Tudo então. Só que, beleza. Aí quando foi depois, eu, ei, mano. Eu tô aqui com a desgraça do cartão bloqueou, mano, diz aí, mano. Aí por quê, mano? Porque chegou o cartão provisório, ou eu tava com provisório, aí chegou o permanente, eu coisei, desbloqueei e agora bloqueei os dois. Aí ele... Mas como é, mano? Como é que pode, mano? E tu ligou pra lá? Não, liguei não. Vou lá na agência mesmo. Tu é doido, né, mano? Tu liga pra essa porra e escolheu todo mundo, mano. Aí é um conselho decente. É, otário, nessa hora eu ri, ó, mano. É o conselho do Alcione, né? Manoel também tem raiva, eu não sei porquê. Esse bicho fica puto quando vê uma véia dirigindo um carrozão luxuoso. Que putaria é essa, Théo? É porque ela não vai dar carona pra ninguém, mano. Não vai fazer a caridade pro próximo, não vai fazer nada, mano. Vai ficar só viçando no carro. Aí quando for, como é o nome? Estacionar o carro, aí vai ter que pedir alguém pra estacionar, porque é ceguinha aí, mano. É só um atraso de vida na vida dos outros, mano. Pera aí, mas tu quer bem dizer que quando tu vai pro trabalho, tu vai parando nas paradas, ei, nega, dá o deonta, pode entrar, não sei o quê. Isso aí foi bom, viu, Leto? Não, mas quando eu vou passando, eu vejo uma bicha do gostosa do rabão, das colchonas e tal, gostosa, linda. Não faz nada, poderosa, aí eu posso olhar, posso dar o flerte, posso soltar o flerte, minha filha, você vai pra onde e tal, vamos ali, vamos tocar o terror junto e tal, entendeu? Aí numa dessas caronas, uma e outra, você acaba se dando de bem, entendeu? E você de quebra faz o bem ao próximo. No máximo, tu passa de segunda com o vidro meio baixo. Você é meio baixo, ó. E é de segunda ainda mais, ó. Agora ocorre que eu fico puto, mano, ali quando acontece no carro. É o carro estancar, mano. Puta que pariu, mano. Eu fico puto demais, mano. É estancar. É doido, velho. O carro sempre estanca quando o Manel tá dentro, mano. Não sei porquê, mano. Fica nervoso com a presença dele, mano. Eu te falei isso. É porque tá amarrado. O carro não tem nada a ver com ele, não. Com o carro, não. É, isso... Nem com as tuas pernas. As pernas do cara. É... O cara fica nervoso, dá perto, não acelera direito, não tem culpa não. Pera aí, mano, o carro que vocês estão andando é um Jeep, mano. Não, mas o bicho é parecido, viu, mano? O bicho é todo duro, parece um... Quando ele cai no... O Joel é o caçador de buracos, mano. Ele tá catando os buracos tudinho na rua. Pá, pá, pá. O que eu acho mais massa, o Manel aqui, ele não avisa não. Quando tem um... Não, meu Deus. Porque é o motorista, pô, né? Não, porque eu sou o copiloto, macho. Aí eu digo assim, ó, ao buraco. Ah, tá, aí ele... Um metro. Pá. Eu, o ao outro buraco está a um metro de distância do... buraco. Mas tem que ver, Joel, porque o Manel já é de idade, ele não vê, ele só é a pista que ele vê, mano. Sério, mano. Mas eu ri demais, vocês comédia, mano. Eu ri porque o carro não é teu, pô. Andando aqui na rua e tal. Aí tem uma rua aqui perto, né, a rua que o cara entrar no posto. Tem um buracozão cavernoso, mano. Eu fiquei muito puto, mano, quando eu passei. Eu ia no supermercado, aí não tinha mais vaga, né? Aí eu olhei pro outro lado do posto. Falei, não, vou deixar bem ali que ali tá vago. Só deixa ali, vou, compro biscoito e saio fora. Dirigindo, tu parou no mercado só pra comprar um biscoito, mano? É, esse bicho aí por biscoito é capaz de ele morrer, mano. Aí o cara tava aqui, meu, o carro andando de segunda, o carro bem devagarzinho, e quando chega perto do posto, o cara cai no buraco, mano, só um pum na frente do carro, vixe, meu irmão, que merda é essa, mano? Mas tu teve que puxar o freio de mão, mano, pro carro não descer. Nada, meu, o diabo é isso aí, meu, o carro caiu num buracozão doideira. Eu fiquei tão puto que eu fui pra casa, meu, esqueci biscoito, esqueci tudo. Ué, isso aí, mas tu não começou a pagar a manutenção do carro, mano. Porque quando tu for mandar trocar a suspensão do carro todinho por causa de uma recheada, mano... Porra. Eu vou dar trocar a suspensão com carro do recheado, ó, tá aí. Outra putaria também que dá raiva, esse negócio de luz alta, mano. Puta merda, mano. Tem uma rua aqui perto da onde a gente mora, que a gente sempre quando para, mano, o vagabundo sempre bota luz alta na cara do cara, velho. Como é, mano, essa história? Tem uma rua que a gente sempre passa aqui, mano, na Francisco Sá, aquela rua perto do posto ali do... Aí tem um maníaco do farol, é, por aí. É, mano. O maníaco do farol. É isso, mano, o cara sempre bota luz alta, mano. É, mano, mas é porque é uma coincidência muito grande, mano. Toda vida que o Joel vai passando ali, macho, vê um desgraçado do ônibus, macho, e taca a luz alta atrás, né? Aí fica só o reflexo da luz no retrovisor, mesmo no olho dele, macho, aí ele fica lá ceguinho. Ele taca o carro num buraco. Aí é certeza acertar todos os buracos possíveis, né, mano? Ele enxergando, ele acerta, mas não tem enxergar. Aí o Manel não avisa nada, não. Quando o Manel tá... Ah, mas o Rafi pode desistir de ti. O piloto, não sei o quê. Com piloto, é. O Manel dirige com aquele mapazinho da rota do lado aqui. Esse bicho fica dormindo, mano. Com piloto. Ele só pra atrapalhar, ele bota com duro pra tirar a tua atenção. Com piloto de merda. Com piloto de merda. O cara tava aqui, mano. Eu tava andando na rua. Aí, quando eu ia passando o sinal ficou amarelo em cima da faixa, né? Da faixa de pedestre. Tu acelerou, né? Claro. Eu acelerei pra poder passar. Esse bicho resmunga não sei o quê. Aí vinha um ônibus avançando do outro lado. É, ô, vixe, aí freiei, né? Em cima da faixa. Aí, em cima da faixa? Mas... Eu parei esse baitola. Por que é que tu não... Baitola, mano. Baixo, é putaria demais, baixo. Eu digo, Joel, aprenda, meu filho. Ó, quando o caba vier, que o caba já tiver assim, tipo, a 2 metros da faixa, 3 metros, e der amarelo, não, filho, já está amarelo. Fica amarelo, você continua, não pare o carro. A quarta. Continue, não pare o carro, eu disse, né? Aí ele, beleza, tá ouvindo aqui. Aí teve um certo momento que ele já estava um pouco distante da faixa. Eu achei que ele ia parar. Aí eu, mas vai, continua. Aí ele entendeu pra parar. Eu não sei porquê, mas eu entendi pra parar. Eu não disse isso, não. Aí o desgraçado, bate, para. Ei, bate, ele parou quase no cruzamento, bate. A metade do carro, mano, ficou pra dentro do cruzamento. Aí, mas nós vamos morrer aqui, mano. Eita, calma, pode calar a boca, não sei o que. Mano. Na hora que eu ia passar, tu. Eu parei, parei, né, o carro. O carro pra frente um pouquinho, né? Tinha um taco. Porque eu acho que mata, eu acho. Da porta do meio pra frente, mano. O carro foi no meio da rua. Cara, que na hora que eu paro, ele. Por que tu não foi? Vai pra porra, mas ia parar, baitola! Poxa, a sorte, mas sinceramente, a sorte mesmo de não ter acaralhado o trânsito, que a gente tava quase dentro do cruzamento, mano. Foi porque na nossa mão esquerda, o sentido da rua era de esquerda pra direita. Na nossa mão esquerda, na esquina, tinha um carro parado, tá entendendo? Na calçada, assim, né? Encostado na calçada. Então, aquela mão ali tava em possibilidade dos carros virem. Aí tava tudo vindo pela mão, que é um pouquinho mais à frente de onde a gente tava, né? Ele tava vindo na nossa frente, mas se tivesse liberada, mano, os carros iam dar tudo de tela com a porta dele, mano. Foi Foi ontem ou foi hoje que eu estanquei o carro ali na metade da pista e não saí até mim. Caralho, mano. Não, mas essa foi foda, porque ali foi... Porra, mano. Baitola do carro, velho, baitola. O carro baitola, velho. O velho ainda passou balançando a cabeça, né? Foi, ó. O Joel ficou parado, mano, na frente assim, né? Com metade do carro na frente do cruzamento de novo. Aí o velho ficou de frente de com novo, a gente, véio. Ó. É, o bicho já é um hábito, né? Mas o velho ficou de frente pra gente, esperando o João sair do meio e o João lá parado. Ô, doido, mano, tava dando a ré, velho. Ah, é, tava ligando o carro, né? Porque ele tinha estancado. Aí ele tava lá ligando o carro e o velho lá parado. Aí quando o Joel saiu, o velho ficou com a cara zona feia pra cima do Joel. Por que tu não botou a mão do lado de fora do carro e deu um cotoco, Manel? Não, mas tu não começou a gritar, passa por cima. Pronto, agora tá aí uma coisa que me dá raiva, mano. É o cara buzinar, mano. E aí é foda. Mas não tem, mano, por que você abusinar quando o trânsito tá congestionado, mano? Você pode abusinar quando o sinal abriu e todo mundo tá ali parado e tal, aí você dá uma buzinadinha pra alertar. Às vezes você tá, às vezes o mongol tá atendendo o celular, tá mexendo no som, aí fica parado ali sem nada. Mas quando você tem 1000 carros na sua frente, mano, ah, buzinar pra quê, macho? Ah, adianta o quê, mano? É, aí o mongolzão fica, cara, desestresse, mano. Tá, macho, eu mando mesmo e dá o flex. Toma. Aí chega, o cara fica mais leve. Não, mas Marcelo Moro. O Moro deixa o cara passar e fica o fica seguindo o cara. Né? Cozinando o percurso do cara todinho, ó. O nosso companheiro Nando aí, que já faz alguns asilas que não participa, mas vai fazer o retorno aí. A gente tá fazendo a vaquinha pra pagar a fiança. Uma vez ou outra a gente tá jogando. Uma vez ou outra a gente tá jogando um batendo rachazinho e tal, né? Futebolzinho. Os caras tão se achando os jogadorzão, ó. Aí, macho. A gente tá lá jogando, todo mundo saudável e tal. Aí o Nando... É, saudável. Tá eu, aí formar o time, ele, o Neto, o Netinho, o goleiro e pronto, né? São três na linha. Aí beleza, que é ali num societyzinho que tem ali, que é no condomínio dele, é um societyzinho pequeno, só dá três na linha e no gol, aí beleza. isso é informação irrelevante, tu sabe, né? Ué, aí lá estava nós, mano. Aí, mano, quando começa o jogo, macho, esse desgraçado começa a reclamar, mano. Mas, macho, ele reclama tanto, macho, que a bola bate no chão e ele reclama. Eu, ratinho, vai dar um cu, Fernando. Macho, aí teve uma vez que eu fiz duas merdas, sabe? Eu assumo a merda. Eu perdi a bola ali na zaga e tal, aí quase foi gol, né? Aquele negócio todo, né? Porque aí, o não é um bom jogador, né? É, né? Aí eu fico ali, por ali e tal, perdi o gol e tal, beleza, né? Mas pra idade aí, dele, mano, até que ele é bom, mano. Não, macho, aí o desgraçado me perde um gol dentro do gol, mas sem putaria, macho, dentro do gol, ele perdeu o gol. Aí eu fiquei calado, não reclamei, né? É na minha. Aí na hora que eu venho aqui com a bola de novo, tá, não sei o que, aí eu toquei errado, ó. Toquei lá na frente, ele não conseguiu correr atrás da bola, ó. Aí, porra, mandou. Ah, dá o gol, Fernando, mano! Mas eu taquei logo o grito, macho. Aí ele olhou, ele ficou com o meu instante, ficou bem caladinho, mano. O resto do jogo todinho, mano. Deu barro pio, mano. Foi igual. Ah, a verdade é que tu tem medo do Fernando. Essa versão aí, a versão vá dar o cu, foi um relax do vá pra porra. Porque, meu amigo, às vezes o cabo estressa, aí eu tô nem aí, ó, mano. Manda é se lascar. Tu tem medo do Fernando. A parada que dá raiva também, cara, no trabalho, é essa putaria, mano. O cara tá aqui, aí o cara apressar o trabalho, né, pra poder entregar logo e tal, projeto e tal, pra... A mulher marca pra 2 horas, é, 2 horas tem que estar pronto tudo. Aí a mulher marca pra 2 horas, aí quando chega 2 horas, ela diz, né, a mulher só vem 5 horas da tarde. Aí, porra, mas pra que tu disse que era 2 horas? É, pra tu fazer logo. Ei, mano, mas pera aí, mano. Lá o pessoal marca as paradas na doida, é? Tem que ter uma coisa pra fazer, que horas eu venho? Aí o pessoal lá nem consulta vocês, é, não, 8 horas da manhã, pode vir que tá tranquilo. É, é no estilo, o horário é estilo Soul Park, né? Pega a galinha, corta a cabeça e deixa ela correndo. Onde ela parar é o horário. É, putaria demais, cara, isso aí. É outra cor do trabalho também, mas esse negócio de briga por coisa besta, né? Puta que pariu, mano. Como assim? Como assim? Daí dá muita raiva, mano. Os caras brigam por umas besteiras inacreditáveis, mano. Eu tava aqui... Por exemplo? Eu tava aqui uma vez, mano. Aí a mulher começou uma briga, né? Ah, não sei o quê. Cadeira voando, né? Vocês ficam bebendo água aí distante, não sei o quê. Aí tem que... Como é que ela disse, Théo? Ah, vocês ficam bebendo, trazendo água, não sei o quê. Aí sempre vocês derramam a garrafa pra colocar outra. Quem é que vai pagar por essa água? Cara olhando assim, aí, puta que pariu. Os caras brigando por água, mano. Ei, mas a empresa de vocês está mal, viu? Tu sabe que quando a empresa contratou o Manel, eu já fiquei meio assim, né, bicho? A empresa aí tá na melhor condição, né? Putaria, essa foi ótima. Não, mas isso aí prova que a copeira ela é apegada ao trabalho dela. Se ela é responsável pela água. Mas tu também tem que ver o seguinte, mano. Se faltar água, vocês vão tudo querer meter o pau na copeira, né? Também. Porra, deixou faltar água, não sei o que, e agora? Teve outra situação também que eu tava... A gente tinha comprado sushi, né, Théo? Pra comer lá. Sushi. Aí o Manel, esse bicho não tinha costume de comer sushi. Ele começou a derramar uma porrada de molho shoyu, né? No, em cima da bancada e tal. Não, peraí. Isso aí é putaria, porra, mano. Não, mas é por causa que a Alzheimer? O estabelecimento... O estabelecimento bosta que vende o sushi, ele manda, mas dentro de um saco, mano. Um saco rei. De din-din, mano. Como é que o cara manda um saco de din-din de um molho shoyu, mano? Aí quando o cara foi abrir, aí avacalhou, foi tudo. Sério, derramou na bancada. Será que horas da manhã? Aí dia. Aí derramou a porra do shoyu na mesa, mano. Já ouvi dizer que esses alcoólatras são muito doidos, mano. Quando é de manhã cedo, os caras são tudo se tremendo, mano. Ainda não pra limpar. É, beleza, né? A gente começou a comer lá, aí o Manoel tinha melado lá a mesa. Aí esse bicho foi limpar, né? Aí limpar... A língua? Limpa. Passou o sushi assim onde caiu o molho e tudo bem, né, cara? Aí ele limpou e tal, né? Beleza, ficou beleza. Só que ele não tinha olhado pra baixo, né? Que era a parte do... Por causa da barrigona, mas aí também era putaria. Aí ficou uns pinguzinhos de molho shoyu no chão, né? Quando a gerente subiu, mano, que ela viu, ela... Porra, vocês jogaram sushi, foi pra cima, pô. O quê? A cozinha toda cheia de sushi e tal, toda cheia de molho. Aí o cara se cheia de molho, mano, da onde? Tinha 3 pingos, 1 pingozinho. 3 pingos no chão, mano, os caras dizem... Ei, mano, vocês trabalham numa creche, é, mano? É porque as histórias, mano, eu tô imaginando uma putaria dessa, mas sempre o Manel faz uma cagada e vem antipatia. Porra, Manel, não sei o que. Pois é. Né? Teve outro cara também que se fudeu lá, não foi? O cara lá que foi entregar a água, mano, lá pra gente, o garrafão de água. Esse bicho vem na bicicletinha, né? Entregador de água. A famosa cargueira, né? É, pois é. Aí o cara chegou lá, mano. Aí a copa é assim, é uma bancada de granito, que tipo aquelas cozinhas americanas, né? Onde fica as banquetinhas. Aí de trás da bancada de granito é uma escada que dá pro depósito. Não, peraí. É uma escada dessa. Sendo uma escada subindo. É cedo. Não, aí vocês estão de putaria, mano. armadilha, mano. Na verdade é uma armadilha, não é escada, não. Cara, foi demais. Sério mesmo, o cara. Ei, como é que a negada bota um alçapão, mano, atrás da bancada, mano? Que porra é essa? Esse cara da escada se fudeu, mano, porque o cara tá pegando água. Aí os caras deixam ali de trás do balcão. Eu não sei terminar, né, cara? Não, esse foi uma pegadinha foda, mano. Ah. Aí o miserável botou o negócio no chão, aí ele deu um passinho pra trás, mano. Quando eu vejo só as pernas do cara bolando, ó, mano. E a água ficou, né, lá? Come on. Hasta la vista, baby.